A tristeza que inspirou o amor próprio de um poeta é a mesma que revela as consequências da favela. A desigualdade, tão chamada de doença, fez valer a pena o livro da sobrevivência. Vire nossas páginas e veja a ilustração só. Enxergará quem possui vidas em vão só. Acreditar que a gente prega a união pra dias depois não cair na depressão. Vamos fazer aquilo que sabemos designar esse nosso movimento com a filosofia de um mundo melhor. É sempre o que esperamos, lutamos com suor, mas e agora? O que será de nós? São corpos e mais corpos se transformando em pó. A minha introdução estou apenas relatando, passando a informação do começo até o fim. Ruim só para aqueles que não possuem ideia. Comédia fazem média, triste nascer assim. Os elos da vida, as crianças sem comida, família desunida. E no que observamos, revoltas, drogas, futuro perdido. É o moleque enlouquecido com desejo de matar aquela senhorita que não pôde doar pão e leite pra família poder se alimentar. Conclusão da sua ira: sua irmãzinha está com febre, enquanto a senhorita com saúde não agradece. Depois eles perguntam: moleque sangue frio, criança revoltada, este é nosso Brasil? Com certeza não evoluiu a consciência, mas soube estudar o livro da sobrevivência. Peço meu Senhor que ilumine, por favor. Humano se perguntando, desconfiado, se ainda temos força ou já fomos derrotados. Se a nossa vitória será uma nova crença, tente estudar o livro da sobrevivência. Humano se perguntando, desconfiado, se ainda temos força ou já fomos derrotados. Se a nossa vitória será uma nova crença, tente estudar o livro da sobrevivência. Autobiografia nas demais periferias, pessoas que conseguem fazer valer a vida, na luta e na coragem, levando dia a dia, esquecendo a malandragem com muita sabedoria. A vida segue em frente de modo diferente, não é o que o sistema deseja e pretende, mas ele ainda tem aqueles que não sabem ver. Pessoas que abusam do seu jeito de ser, tentam diferenciar a verdade e se render. Depois que é humilhado, não sabe o porquê. Pena que entre mil, só 10 se conscientizam. Poucas são as minas que não se desvalorizam. A cultura hip hop é um movimento muito forte. Aquele que adquira tem acesso ao passaporte do subconsciente frequentemente ativo. Aquele que domina seu próprio raciocínio, tente não queimar os neurônios do seu cérebro, mas isso com certeza ficará ao seu critério. Mas tenha consciência, adiantará ao cemitério. Eu não vejo sorte, só vejo a própria morte. Acarretará uma série de fatos relatos, destaque no jornal. Matou a própria mãe só por causa de um real. Mas infelizmente o triste quadro social, sua mente está enlouquecida, dê adeus à vida. Se for mais um minuto viver, pode prejudicar. Tá na hora, é agora, sem demora, vá embora. Aqueles que você matou vem vindo te buscar. Abra o livro e leia na sequência. Tente estudar o livro da sobrevivência. A profecia se cumpriu, Deus é fiel. Todo aquele que clamar será salvo. Humano se perguntando, desconfiado, se ainda temos força ou já fomos derrotados. Se a nossa vitória será uma nova crença, tente estudar o livro da sobrevivência. Humano se perguntando, desconfiado, se ainda temos força ou já fomos derrotados. Se a nossa vitória será uma nova crença, tente estudar o livro da sobrevivência. O autor é aquele que observa a nossa luta, o nosso pensamento, o nosso movimento, a nossa coragem de aguentar humilhações, por onde passamos e por onde não passamos. Vimos tantas coisas, tantas imprudências, ganância, preconceito, meu Deus, esqueceram do Senhor. Hoje eles só pensam na riqueza, até a vida de uma pessoa está à venda. A nossa corda bamba já está se quebrando, a nossa paciência já está se esgotando. Chegamos no limite e não aguentamos mais. Só tem ladrão na mídia falando de paz. Há muito tempo, desistimos do governo. Tem muita roubalheira, infelizmente. Assim mesmo, não sou eu quem dito as regras. Depois você verá, está fazendo tudo errado. O amanhã do que será? Será de muitas mortes, pregado por tudo. Uma terceira guerra, um belo fim do mundo. Graças à descontração, graças à televisão, que aplicou anestesia no seu cérebro, irmão. Pensa que a vida está indo pra melhor. Pensa que no gueto a droga está se acabando. O tal capitalismo ajudando em alguma coisa. Continua sonhando, assim será melhor para acabar de uma vez por todas. Vice-versa daquele momento, vida boa perde a vida. E o que levar desse mundão? Terno, gravatas e flores no caixão. E nós recordaremos do seu último suspiro, daqueles que você falou na sala de emergência. Tive tantas coisas e não lembrei de agradecer o dono desse livro, o livro da sobrevivência.